Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, 6:07. Tá começando o Pretinho Básico muito atrasado nessa quinta-feira, dia 2 de junho, dia do Jack Johnson em Porto Alegre. Como diria o doutor Alceu, tá todo mundo indo pro gigantinho ouvindo o Pretinho Básico, porque daqui a pouco tem Jack Johnson na cidade fazendo o primeiro show dele em Porto Alegre. Floripa, se prepara, porque amanhã o Jack Johnson vai tocar por aí e é tudo promoção aqui da Atlântida. Até às 7, o Pretinho Básico vai com Telefonia Big e Damilera. A moda está na saída. Temos aqui os Juca Johnson. E aí, Porazinho? Olá, boa noite. Como é que vai, tudo certo? Olá! Eu tô bem, cara, tô bem. Max Pianges, tá bem, Marcola? Tô muito que bem. Que bom. Melhorou um pouco, né, Marcos? Melhorou. Everton Cunha tá entre a gente. Tudo bem também. Tudo bom também? Também, tô louco pra ir no hotel depois. O Jack Johnson. O Jack Johnson tá em Floripa, cara. O Jack Johnson é tão chique, mas tão chique, que ele vai fazer um bate-volta Floripa-Porto Alegre hoje de jatinho. Que hora sai o ônibus? Eu acho que ele não saiu de Floripa ainda. Vai de Santo Anjo, hein? Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque hoje rolaram altas ondas em Floripa. Meu amigo Ari Filgueiras, postou no Facebook fotos da Joaquina às 7. O Porã! Fotos da Joaquina às 7 da manhã, clássico. Tava lá clássico. O Jack, tava lá. O Jack devia estar por lá. O Alcemar tá aí, Alcemar? Tudo bem? Tudo bem. É, como é que tá a Belina lá, Alcemar? Subiu o morro, tranquilinho. Ah, hoje foi feito, tive que subir a ré. Por que, Osama? Porque tava assim, a caixa tava falhando, a caixa. E aí a ré é um pouquinho mais forte. A ré é mais forte. Vira ré. A ré tem tranco, né? Vira ré. Mas tá acostumado a andar de ré, né, Osama? Tá acostumado. O Adão e tu e o Adão. A estrela móvel desse Pretinho Básico é ele, o Homem Colorado. Tinha sido a melhor, né? Não deu pra elogiar. Não dá pra elogiar goleiro antes de acabar o jogo, né? É brincadeira. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Tô muito legal, feliz. Cara. Vou ver o Charles Bronson hoje. O Jack muito Johnson. Legal, é, o Jack Johnson. É, Charles Bronson tem bigode. Tu gostou da imitação que o Pianges fez de ti há pouco? Cara, eu fiquei abalado. Imita o Lelê aí. Pianges, imita o Lelê, por favor. Vou deixar pra em off, né, cara? Não posso. Eu fiquei abalado quando eu cheguei. Não vai expor o Lelê a esse ridículo. Porque a gente apostou no Lelê na qualidade do Lelê, como não apenas como torcedor colorado, né? E aí o Lelê, a gente achou que ele ia expandir, ia acontecer alguma coisa no Pretinho, e ele continuou. Esse é todo o nosso carinho por ti, Lelê. Uma pessoa tranquila. Sério? É sério que eu sou assim, cara? Cara, tu é bem próximo assim, disso. A imitação, Lelê, é uma caricatura. Caricatura sempre exagera em algum aspecto da pessoa. Não é o caso agora do Pianges, que ele procurou conter um pouco. Vamos pro Lelê contido. Isso é o Lelê contido. Ele não faz o Lelê quando tá bêbado. Vamos pros destaques do Clique RBS aqui pra esse início de noite de quinta-feira. O Oscar Schmidt recebeu alta do Hospital Albert Einstein. Mas nem sabia que ele tava hospitalizado. É, o ex-jogador de basquete passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo do cérebro. Depois de 8 dias internado, o resultado final do exame realizado confirmou que o nódulo retirado não é maligno e não necessita de tratamento complementar. Qual é a melhor frase que tu pode ouvir, Pianges? É benigno. É benigno. Tiraram o nódulo e jogar direto na cesta de lixo. Três pontos. Ele jogou. Mas dá o nódulo aqui que eu vou acertar. Eu não sei é se ouro. Vocês, não o sei mão vocês, santa, né? Não sei se vocês têm a mesma impressão, não, mas o Oscar... A mão é santa, mas o cérebro nem tanto. O Oscar parece ser um dos caras mais gente fina, assim, que tem, cara. Um jeitão, assim, de gente é boa. É meio caipira, amigão, né? Ele é um jeitão caipira. Parece gente sogra. Boa. Ele parece meio sogra. Toninho, né? Ele, pra quem não sabe, é irmão do Tadeu Schmidt, do Fantástico. Não! Que... Tá falando sério, meu? Sério? Que é irmão. Não, né? É, eu conheço, que é irmão. Tô atirando pra mim, cara. Brincando. Marcos, Lelê e Porã estão brincando. Não, não sabia. Vocês não sabiam mesmo. Então é o Pianges e o Lelê. Não. Vocês não estão tirando com a nossa cara. Agora eu entendo. Eu sei que o Tadeu Schmidt é uma mala. Isso é, o Tadeu Schmidt é irmão do Oscar Schmidt. Agora mas o Oscar não é uma Schmidt mala. Tá lá, né? É que você deve ler, né, os contínuos. Eu leio o Diário da TV, Diário Gaúcho. Ah, aliás, Pedro Bial também é irmão de um outro cara do Alberto Bial. É técnico do Joinville, do basquete. Boa, Maurício. Comissão da Câmara aprova vestibular. O vestibular gratuito para alunos de escola pública. Vou repetir. Comissão da Câmara aprova vestibular gratuito para alunos de escola pública. Estarão isentos da taxa de inscrição no vestibular das universidades federais os candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública e os que tenham recebido bolsa integral em escola privada. Os candidatos devem comprovar uma renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Equivale hoje a R$817,10. Na teoria, muito legal isso aí, né? Muito legal. Mas o que vai ter de malandrinho falsificando atestado de pobreza, a gente sabe como é que vai ser, né? Sempre tem Brasil, né? É. Mas deixa, cara. Olha que bela notícia daqui. Um paraplégico mexeu os pés após uma terapia com células-tronco na Bahia. Mexeu! O tratamento consiste na retirada de células-tronco do osso da bacia e no reimplante no local da lesão. O homem de 47 anos voltou a ter sensibilidade nas pernas e nos pés depois de 9 anos. 6 semanas após a implantação de células-tronco no local da lesão, o paciente já voltou a sentir as pernas e os pés. Sensacional, hein, cara? Evolução da medicina. E tem gente que não quer mexer com a célula tronco. É verdade. Tem uma facção da sociedade que não quer que se faça isso, né? É, e ele foi a célula tronco adulto, né? Que é retirada, não precisa ser a do cordão umbilical. Não tem chance pra mim ainda, gente. Não, Almiro, tu não é paraplégico. Mas eu não tenho pé, não. Tu é manco. Não, mas tu te mexe demais até. Será que não vão conseguir? Tu te mexe muito, Almiro. Será que não vão conseguir botar um. Tu é manco. Vai pra lá, Almiro. Dá uma banda lá, Almiro. Sai daqui. Valeu, galera. Pesquisa aponta que 19% dos internautas já fizeram compras online. Opa! Entre a classe A, o índice de pessoas que adquiriram produtos e serviços pela internet é de 60%. Legal. De acordo com a pesquisa divulgada hoje em Brasília, o perfil do consumidor que faz compras online é de homem, que pertence à classe A, tem entre 35 e 44 anos, tem ensino superior completo, mora na zona urbana e tá empregado. Me encaixei. É o Lelê. Me encaixei na compra. Com exceção da classe A e do Lelê, superior completo. Tu é rico, Lelê. Cara, eu comprei esses dias um DVD de um conjunto que eu sou muito fã, em pré-venda. Eu nunca tinha comprado nada em pré-venda. Não recebi até agora. Pré-pagou. Mas vai receber. Não, já foi. Já pré-pagou. Cartão também. De crédito já foi. Cara, eu compro vinil direto. E já entrou na venda. Já. E tu comprou em pré-venda e não recebeu. Eu quero te dizer. A alegação é que vem com vários brindes junto. Por isso eu comprei em pré-venda. Deixa eu te dizer uma coisa, Lelê. Esse DVD que tu comprou, ele já está nas lojas no Brasil. É. E outra coisa, tem um probleminha, talvez tenha no teu DVD, porque teve num DVD que eu comprei importado. Que a codificação, o código de área não respondeu, e aí tu tem que desbloquear ele. Legal. Vai ter que fazer uma cópia pra poder assisti-lo. Se ele bacana. É importado e tem essa codificação, é importado. Então tu se ferrou. Mas... Assim como eu me ferrei. Por que tu não comprou um aparelho de DVD importado também pra ler esse sei código? Sei lá, eu não sabia disso, e acabei sabendo depois de ter comprado. São regiões. Dá pra ver no computador. E aqui, dá pra ver no computador, mas enfim. Sim, o cara não presta atenção, é um detalhe, né? Esse esquema que inventaram. lançar DVD de local, de região 4, região 5, região 0. É uma babaquice. A nossa é a região 4, né? É uma babaquice que inventaram pra não ter isso, pra não ter pirataria e tal. A pirataria continuou e só piorou a vida de quem compra legalmente. Aí o que eu vou ter que fazer com esse DVD que eu comprei? Eu vou ter que passar pra um cara, copiar pra mim pra um DVD. É um pirata. Ou seja, tu cara pagou, vai desbloquear. Paguei um pirata. E tá te incomodando. Paguei preço de oficial por um eu pirata. Eu baixei esse mesmo, essa mesma parada. Tem um amigo meu que eu indiquei aqui pra ele. Não, compra em pré-venda, que ele mandou uma mensagem que o meu não chegou ainda também. Não, mas assim. Que DVD era? O ACDC no River Plate. Já tem nas lojas do Brasil. Já tem no Brasil. Cara, o Duker parece o Draco Malfoy. Eu tava vendo ontem o Harry Potter 3 com a minha filha, que ela tá viciada no Harry Potter, né? E igual o Draco Malfoy, o Duker, cara. Dragon é Ball a Zé. Cara do Duker, da geral do Grêmio. Ô, cara, só pra terminar esse papo aí de compra pela internet, eu compro bastante vinil pela internet e vale muito a pena, principalmente no preço. Esses tempos eu dei um exemplo aqui de um box do Bob Marley comemorativo, aí o Live Forever, que na internet eu paguei $58, cerca de cento e pouquinhos reais, e aqui em Porto Alegre tá 445 a mesma caixa. Nossa senhora! É, 30% é só imposto. É verdade. Vamos daí, Mr. P! Vamos! Certa vez, estão preparados aí? Posso começar? Claro. Certa vez, uma família de alemães foi fazer um passeio por Santa Catarina. Alô, Blumenau! Alugaram um ônibus verde, bonito, cheio de alemães. Parecia uma goiabada aquela, né? Sim. Aí também o ônibus não tinha banheiro, situação difícil. Sim, a comprar um baratinho. Bem na hora que tava passando por Blumenau ali, um alemão falou pro outro dentro do ônibus: ah, eu tenho que ir no banheiro! Estou com vontade de fazer aquela. Ah, não é português. Número 2? Não, é alemão, não alemão, é português. Alemão. Ah, tenho que. Me ajuda no sotaque alemão. Tenho que ir na banheira. Isso. Tenho que ir na banheira. Isso. Aí o outro. Mas é só pedir para motorista ir ali atrás ou em algum lugar e pedir para parar a ônibus. Ah, mas está escrito ali no vidro atrás que não pode pedir para falar, não pode falar com a motorista. Então eu não tenho como fazer isso. Ah, então mete o bunda na janela mesmo e faz o do lado de fora. Aí o alemão não pensou duas vezes, meteu a bunda na janela. Nisso, exatamente nessa hora, dois italianos na calçada. Mas porcozinho! Olha que alemão mais bochichudo! Não bastando o outro italiano. Ah, e eu, porcozinho, olha o tamanho do charuto que ele tá fumando! Manda um gaúcho. Gaúcho, né? Pro meu pode filho ser Paulo, que me contou essa piada. E o Marco. Marco! Pra minha família, Leno Bebê das 18. Julita Kellermans. Bento de Joinville, que diz adoro você. Valeu, Joinville. Posso contar uma historinha rapidinha? Claro, né? Uma vez eu, nessas andanças pelo interior do Rio Grande do Sul, eu trabalhava com uma banda, né? Nós estávamos viajando e encontramos outra banda num posto desses. É, aquela coisa, né, Magnata? Encontra uma banda, come um pouquinho. Cara, daí a banda A saiu de ônibus na frente. E a banda B saiu mais atrás. E lá pelas tantas, a gente foi ultrapassar um dos integrantes dessa banda B teve a seguinte ideia: vá, vamos botar as bundas na janela, vamos mostrar pros caras. Cara, nós ultrapassamos o ônibus dessa outra banda. Todo mundo, cara, eram 16 barbados com as bundas na janela e o motorista ainda passou buzinando. Assim. O pessoal da outra banda não gostou muito. Era a família Lima, aquele não gostou. Ai, quem é que tá aí? Olá! Aqui, Anonymous Gourmet, sempre com você. Tá bonito agora, hoje, Anonymous? Tô bonito. Vai sair hoje, Nando? Hoje eu vou dar uma saidinha. Jantar na casa de alguém, hein? Eu não, sem jantar. Hoje eu vou no show. Jack Johnson. Eu não vou. Anonymous do Jack Johnson. Anonymous do Jack Johnson. Com todo o respeito, a bela cidade de Santa Maria, mas é bem Santa Maria, né? E todo arrumadinho no show. Por quê? Tinha borboleta. Tinha camisa. Comprou uma camisa ali na onde ele comprou? No Big. Comprou uma camisa linda, estilosa no Big e vai no show do Jack Johnson. Não dá pra aguentar. Não dá. Não dá. A grava, a, gravatinha borboleta. E hoje... E o avental. O avental. Vai de blazer no show? Pegou do pai dele lá de Santa Maria. Mentira, eu vou dar um soco nesse rapaz. Eu sou brabo! Vai levar o alambico? Vou levar o alambico, acho que pode, o alambico. Acho que não, o alambico ainda é melhor. Mas o alambico não pode trabalhar. Mas vamos na receita, né, Anônimos? E hoje eu vou ensinar a receita perfeita pro inverno. Ó. Depois do quentão do Anônimos, que ficou ou não ficou bom, agora vem o pinhão do Anônimos! É bom o pinhão, hein? É bom aquele dia frio. É abraço pra São Francisco de Paula e a festa do pinhão tem uma propaganda maravilhosa na TV. É bom! Eu quero pinhão. E primeiro, o negócio, o início é comprar o pinhão. Compra uns 2 quilos de pinhão no supermercado e mexe tudo numa panela grande. Panela grande! Entendeu? E aí, pega a maior que tiver, pode ser uma cumbuca. Eu não gosto de fazer em cumbuca. A bacia, porque... A cumbuca fica feio, meio de salmonesado. Salmonesado? Depois vai despejando uma cachaçinha. Salmonesado seria salmonela. Ah, vai a cachaçinha no final? Vai a cachaçinha no final! Onde que não vai a cachaçinha? Que é pra dar aquele gostinho, gostinho de tutano. Cachaça tem um fundo. Cachaça tutano. Tem tutano. É! Puta e que pariu. E pode colocar canela a gosto também. Aí tu vai deixar cozinhar por umas 3 horas. Nossa Só senhora. Só tem que cuidar pra não queimar, porque esquenta muito. A dica pra ver se tá quente é levar o netinho. Leva o alambico. Qual netinho? Aquele do Mila? O alambico. O netinho Fagundes? Pra ele botar a mãozinha dentro da panelinha e ver se tá quente ou não tá. Isso aí. Vai de leve. Vai no texto. Vai queimar no texto. E aí tu vai ver que a cachaça secou e o pinhão dobrou de tamanho. Ah, dobra. E ele dobrou, parece salsicha quando bota na água, que passa e incha. Que é a coisa mais feia do mundo, não dá pra comer. Mas o pinhão fica bom. O pinhão fica bom, só que é triste, né, Piante? Quando come o pinhão e tá podre. Yeah. Eu vi que escreveu no teu Twitter. Oh. Eu acompanho teu Twitter. Qual o teu Twitter, Anônimos? Voltaremos. Que é. E fica uma delícia esse que pinhão. Que bom. Parece um dedão sem unha. Fica bom. Mas o Twitter do Alcoólicos Anônimos é @beberemos. Vamos beber hoje, né? Ninguém é de ferro! Nossa senhora, vai daí, Piaget! Nos dias de hoje é perigoso encontrar velhos amigos. Bah. Um dia eu tava no mercado quando eu vi no final do corredor um amigo da época da escola. A gente não se falava há muito tempo, feliz com o reencontro, eu me aproximei falando alto: Osvaldo, sua bichona, quanto tempo! Foi estender a mão, apareceu um guarda e disse assim: Homofobia, preconceituoso, bichona é pejorativo. Bah. O correto seria chamá-lo de grande homossexual. Nessa hora, antes de eu me defender, o Osvaldo falou: peraí, policial. Eu estudei aqui com meu grande amigo Quatro Olhos aqui, pô, meu amigo da época de infância, lá da escola. Estudaram juntos. Bullying, tá preso também. Praticando bullying. Chamante Quatro Olhos. Quatro Olhos, né? Não pode, preconceituoso. Mas que isso, policial? E nessa hora tava chegando o Jairzinho Pé de Pato. Chegando com 2 quilos de alcatra na mão, vendo o circo armado. Eu tentei falar alguma coisa pra ele, mas ele viu que a gente tava algemado. Já chegou e falou: que porra é essa, negão? Quem que tu apontou aí, negão? Os 3 pra delegacia: homofobia, bullying e racismo. Tá chato o mundo, né, cara? Tá chato. Tá mala, né, cara? O mundo tá correto. Não, de verdade. Ficou... 70. Ah, pra vocês é muito fácil fazer piada com todo mundo, mas fazer piada com vocês não querem. Vocês são assim, chama todo mundo de viado. Tá brabo. Vocês chamam todo mundo de bicho. Neila, eu gostei que tu ficou bem de policial nessa piada aí. Sacaneia todo mundo. A farda. É fácil sacanear. Tu tem alguma fantasia com farda? O mundo tá melhor. Tem fantasias com farda, Neila? Fantasia com policial. Neila, sabe que eu já... Uma fantasia de super-homem que eu deixei com um amigo meu policial. Eu já atuei num videoclipe uma vez, Neila. Fiz o papel de policial. Maravilhoso, maravilhoso. Qual era o clipe, Lelê? Detetive. Era mais pressão da comunidade. Ninguém quis fazer o policial. Mais pressão. O cara vai ali e faz. Belo videoclipe, ninguém se lembra. Assistiu. Fracasso total. Escolheram mal a música, né, Magnata? Mais pressão, ninguém lembra. Conta uma aí, Lelê. A mulher telefona para o marido: querido, tenho uma notícia boa e uma má. Lamento, meu bem, mas eu tô no meio de uma reunião super tensa. Me diz só a boa. O airbag do seu carro está funcionando. Parou! olha aqui o pessoal do Pretinho. Na verdade, não é uma piada isso aqui, né? São tipos de cheques que rolam na praça. Opa! O Charles Pires de Itajaí mandou pra gente. Ele fala que, e aí, Neto Fagundes, não vai dar uma gineteada no rodeio aqui em Itajaí? Começa amanhã, dia 3. Oh, de repente o Neto Fagundes vai estar por lá. Tipos de cheques, então, enviados aqui pelo Charles Pires. Cheque Bom Filho, a casa do pai retorna. Cheque Procissão, sai, dá a volta na praça e volta pra matriz. Cheque Cowboy, ganha quem sacar primeiro. Ah, boa. Cheque Peixe, bate na conta e nada. Nada. Cheque Capim, só burro aceita. Cheque Calção de Índio, sem fundo. Cheque Mendigo, tá sempre descoberto. Cheque Atleta, solta e sai correndo pra cobrir. Esse aí eu já passei bastante. É gincana, parece gincana, é, né? É verdade. Vou soltar aqui e vou correr pra conseguir cobrir. Cheque Boemia, aqui me tens de regresso. Voltou o cheque. Cheque Bailarino, quem apresenta, dança. Dança. Cheque Boi, o gerente do banco examina e diz... Cheque Bumerangue, sempre volta pra mão do dono. Pô, tem um bumerangue velho, cara, não consigo me desfazer dele, cara. E ainda tem o cheque Roberto Carlos. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui. Que baita música, né, cara? Aqui é o meu lugar. Tinha um comercial com essa eu música. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Tem, tem. Lembro de quem? É que essa música é tão boa que se tu bota no comercial, tu não lembra do que é o comercial. Mas a música é muito boa. Eu acho que é um comercial de uma grande empresa que patrocinou o rei, uma empresa de alimentação. TV Cabo, não? Não. Não sei. Tinha colocado mais pressão na comunidade, todo mundo lembrava do produto. Betânia nunca gravou essa música. Agradecer o Charles Pires. Já gravei uma vez. Canta pra nós. Canta, canta. Eu voltei agora é pra ficar. Porque aqui. Aí eu levantava o donkey. É o meu lugar e acabava assim seco. Acabava seco. Parabéns, parabéns. Acabava no seco. Como é que tá o Caetano, teu irmão? Caetano tá bem, né? É lindo, tá bem. Né? É Caetano é lindo, né? Cara, o Arthur Gubert, o estagiário, descobriu que tem um boot no Twitter de alguns radares, esse radar Blitzpoa e tal. Um boot? Que o que quer que tu escreva... Eu quero ver um boot. Citando o radar Blitzpoa, né? O radar Blitzpoa retuita. E aí o Arthur ontem à tarde começou a escrever um monte de frases. Assim. O escorotinho se soltou. Ontem, e aí começou, tipo, o radar Blitzpô, que é pra avisar de radar na cidade. Blitz, aí tem o radar Blitz Salvador, radar Blitz Brasília, radar Blitz, sei lá, Rio de Janeiro. E o Arthur escreveu no radar Blitz Salvador e foi retuitado. Caetano Veloso, preso, embriagado. E se nega a fazer bafômetro. Aí o que que fizeram? Em 30 minutos bloquearam o Banino, Arthur. Banino. O Arthur ATL foi bloqueado do radar Blitz. Muito legal, viu, Arthur? Mas muito fica legal. A dica pra audiência. Rapidinho antes. Fala, é verdade que caiu uma carroça no dilúvio? Sim, verdade, hoje. Caiu, o Werner Schunemann interpretando o Bento Gonçalves. Rapidinho aqui antes dos classificados, tem um ouvinte nosso aqui, o Lucas Nicolás. Estava ouvindo vocês e realmente todo mundo confunde esse negócio de pulso e punho. Pulso é pulsação, pode ser em qualquer parte do corpo. O correto é punho, então não tem relógio de pulso. Existe relógio de punho. A não ser que o relógio funcione com o pulso do seu coração. Pra contar Pode ser o relógio aquele que tu usa pra fazer exercício. Isso muda polar. Isso muda tudo. Que horas são no teu relógio de punho, Mr. P? Olha, no meu relógio de punho direito. Que horas marca aí? O relógio é no punho direito. Está marcando 6 horas e 30 minutos. Então tá na hora dos classificados do Pretinho. Eu prefiro. É clá clá, é clá clá. Vou entrar nessa polêmica que eu posso me atrapalhar com punho e pulso. O importante ser dito é que talvez a ideia do relógio de pulso tenha vindo porque antigamente as pessoas usavam o relógio invertido e antes a gente olhava a hora era exatamente no pulso. É uma boa tentativa. O pulso ainda pulsa, né? É isso que eu ia dizer. Vamos para as ofertas dos classificados do Pretinho. Tô vendendo uma Fiat Strada Branca. Olha! Ano 2000, 1.6, 16 válvulas completa, teto solar, gabine estendida em ótimo estado, toda revisada, barbada, 20.500. Aceito carro de menor valor na troca. Contatos nesse e-mail aqui, é o Maicon de Caxias do Sul. Vendo estrada, @hotmail.com. O estrada começa com S já, né? Claro. Vendo estrada, @hotmail.com. Segunda oferta de hoje aqui, vendo tacos de madeira peroba. Ah, madeira peroba, é muito boa essa madeira, hein? Assoalho típico dos anos 70, Neila. 70! Já rolou muito no peroba. Muita, né? Peroba. Mas é retrô, né? Retrô! É retrô total. É retrô. Né? Ó, foram tirados da casa da minha mãe. Retrô! Foram tirados da casa da minha mãe, estão em perfeito estado. O valor é R$68 o metro quadrado. Vai. Um metro quadrado é feito de 68 tacos, ou seja, é R$1 cada taco. Tá bom isso aí, pilotaco. Qual é o esse taco? É o pilotaco, é o pilotaco. É o padrão, pilotaco. Se quiser o lote inteiro, 35 metros quadrados, ele reduz o preço. Tem fotos, então o contato é vendotacos@gmail.com. vendotacos@gmail.com. Corre lá, senão o Mr. P compra antes. Vou te dar um taco. Era só um hoje? Dois, fora a Fiat Strada e os tacos. A Fiat Strada eu nem ouvi. De tão bom que é o carro. Qual a coisa mais importante atualmente? O quê? Diversão no trânsito. Hoje em dia as pessoas ficam paradas. Isso é muito bom. E não conseguem se divertir. Por isso a Almirante lançou um produto genial. Genial. No momento, sempre, né? No momento que você tá ali dirigindo, no seu volante tem uma mulher de roupa. Quanto mais fechada você dá a curva, ela vai tirando a roupa. Então você pode ficar brincando de botar o volante para um lado e para o outro durante o trânsito. Ah, e bom, aí ela, né, vai tirando a roupa. É o striptease do mesmo. O striptease, exatamente. Três rodadinhas no volante. Sai tudo. Sai tudo. Vestido. Show de bola. Ah. É ótimo pra usar, assim, vias de rapidez. Tipo, né? aquelas canetas que tinha antigamente, que o tu que virava caneta. O que vai dar de dando zerinha, impressionante. Exatamente. É, a segurança não é o mais importante. O mais importante é o striptease. A diversão, né? A diversão. Ver uma mulher pelada no trânsito não tem preço. Não tem preço. Design italiano. Exatamente. Design italiano. É exatamente uma italiana. Então o site é aquele de sempre, né? almirque.com/interrogação=www.xyz9492-WFDOPORAESTACOMHE. É muito engraçado. MORRA. Almir, tu é ótimo, maravilhoso. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, tá chegando a hora, faltam menos de 3 horas pro gringo tocar em Porto Alegre no Gigantinho, 9 da noite tem o Jack Johnson e amanhã tem Jack Johnson em Floripa, é tudo promoção da Atlântida e tá chegando agora aqui no Pretinho Básico, doutor Alceu, tá bom pra tomar um perini hoje, né, doutor Alceu? Exatamente, Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola, Bola nas costas. Vamos tomar 2 perini, doutor Alceu. Tomou um, o senhor toma outro. Exatamente, doutor Maurício. E o Gilberto Silva já é tricolor, já vestiu a camiseta do Grêmio. Doutor Meira, parabéns pelo planejamento, doutor Meira. Evidentemente, né? Isso aí nós já estávamos, né, planejando. Quando o Gilberto Silva, né, fez 16 anos, né, nós estávamos ali vislumbrando um futuro promissor, não é? Agora, não era o momento, né? Quando ele ainda muito jovem, de trazer, não, porque nós esperávamos ele cascudo. Agora, bom. Doutor Calheiros tá aqui no estúdio, doutor Calheiros. Querido Calheiros, né? O Inter quer o Alan Patrick, doutor Calheiros. É, o Alan Patrick, aí tá pretendido e o Internacional tá se mexendo também, né? Quer 2 jogadores lá de São Paulo, que é o Dagoberto, que é o Ilcinho, né? O lateral direito. Não vai levar, né? Não vai levar, né, doutor Meira? É, tá difícil, tá complicado, porque o São Paulo tá batendo o pé e se tratando de Internacional, né? Aí a briga é feia. Um jogador, né, que se adequaria muito bem, doutor Meira, ao Internacional é o Messi, né? E o Avaí contratou. O Avaí contratou o Fernando Silva. Quem? No lugar do Renan, que não foi era embora. Escritor, Fernando Silva. É goleiro. O goleiro do Avaí foi pra onde? Pro Corinthians. Baita. E o técnico? Tá sem técnico. Foi pegou o Silas. Não, tá sem o Silas. Não tu foi falou Europa. Que o Silas ia pra Europa tem hoje. Tem oferta. tu falou que perdeu. Tu falou que o Silas tava saindo do... Doutor Alceu, é que nesse caso a oferta é maior que a procura, é isso? Exatamente. E o Messi foi agredido num bar da Argentina. Ele merece. Ele merece porque ele é argentino, pô. Não, foi na cidade natal dele. Bola, todo argentino merece. Foi em Rosário? Eu sei o que é isso aí. Ele já tá começando a inventar desculpinha pra não enfrentar o Inter na Copa Audi. Tá também uma porrada. Ah, meu muito Deus, doente, deve ser, né? Deve ser isso Dedé, aí. Essa foi do Dedé, né? Ai, Dedé! Tu sabe que os Barcelona, quando vê a gente, eles tremem as perninhas. Tu sabe. Que doença, cara. Sabe, né, doutor? Isso é insanidade mental, cara. Pelo amor de Deus. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Maurício. Então o Silas não saiu do Avaí. Não, recebeu uma oferta pra ir pra Espanha. Pra Europa. Pra Europa. Será pra onde é que vai o Silas? Tá tudo errado. A informação do doutor Alceu tá cada vez pior. Tá no clima. Tá tocando, né? Deixa eu defender o doutor Alceu aqui, cara. Não pode. Eu confio no doutor Alceu. Eu confio no Almir. Vai daí, Mr. P. Eu confio no Magnata. Tacos de madeira, peroba. Não, esse já foi. Tá bom. Abraço pro vai, Clóvis Godinho. Clóvis, Clóvis. Um abraço pro meu caro Clóvis Godinho. E pro Ricardo Gordinho também. Pessoal do Pretinho, resolvi escrever porque infelizmente está chegando o Dia dos Namorados. Não, calma, calma. Infelizmente. Não sou uma recalcada solteirona, bem pelo contrário. Tenho sempre esse papo. Uma mulher família que já linda. Explica no começo. Com um marido que acorda mais cedo para me trazer café da manhã. Mentirosa. Deixa bilhetinhos de amor, faz declarações como, e tal. Como mulher fantasia. Olha, né, já tá de saco cheio do marido e vem com esse papinho aí. Mas não gosto porque a data se tornou meramente comercial e além disso tudo se torna praticamente impossível. Dia 12 de junho tem fila pra jantar, fila pro cinema, até fila pra motel. É verdade. O que é pra ser lindo, dia de declarações de amor, etc., se torna um estresse. Por isso, aqui algumas dicas. É o pior dia pra tu sair com a tua namorada pra jantar. Ah, sim. Se você faz uma reserva. Em casa, ou comprar um vinho e aí fazer um rango. Ah, botar uma lenha pra queimar. Muito melhor você passar o dia dos namorados em casa do que tentar fazer uma reserva. Você vai ser mal atendido, vai ficar na fila e vai comer mal. E vai pagar muito, né? Ela traz dicas aqui pros marmanjos não errarem no dia dos namorados. É a Karine Pio de Almeida que manda. Karine Pio. As dicas dela. Por exemplo, aproveite o domingo. Leve-a para passear de dia. Sirva um chimarrão em Ipanema. Passeie pelo Brick. Passeios matinais vão lhe dar mais leveza ao dia. Passeios o quê? Matinais. Matinais, para depois do meio-dia já dá-lhe um... É um dia perfeito para a mulher, pelo que eu tô percebendo. Sim, ela é mulher, um né? Perfeito. Então começa o dia de domingo, no dia dos namorados, levando ela para passear. Não precisa ser chimarrão, porque quem não tem o hábito de chimarrão não vai fazer chimarrão. Mas leva pra dar uma caminhada. Leva um chá. Mãozinhas dadas. Se eu tomar o chimarrão de manhã cedo, minha vida já fica mais leve meia hora depois. Olha aí, o Porã nem precisa do chimarrão. O Porã não, o Lelê. Ah, tu diz o Porã, eu? Sim, tu. Não preciso do chimarrão. Mas tu não faz alguma coisa? Minha vida fica sempre mais leve pela manhã. Sempre, lá perto das 8, Porã faz alguma coisa. Despertador dentro de mim, às 8h07. Hoje ele fez alguma coisa duas vezes. É? Não, uma vez só. A outra ele foi só pra curtir. Continuando, Pio. Eu vou às vezes só pra curtir no banheiro. Ele me mandou uma foto de um bicho que tinha design italiano, aquele cocô. E nada mais. E nada mais. E foi inesperado. Depois desta caminhada, preste atenção, não pergunte o que ela quer. Isso para uma mulher significa que você não sabe nada dela. É verdade. Outra dica. Não gaste seu dinheiro à toa com presentes caros. Mulher quer uma coisa que simbolize o amor. Mentira! Isso vai desde qualquer cacareco com corações, ursinhos, enfim, perfume, maquiagem, qualquer coisa. Não caia no papo do florista. Nem todas as mulheres querem rosas. Peça uma flor da cor que ela mais gosta. Isso faz você ganhar pontos e é fofo. Viu, Calheiros? Como é que vai saber a cor que a pessoa mais gosta? Não sei nem o nome direito. Todo florista é chato também, né? Com todo receio, mas são chatos florista. Nada, cara. Tu não gosta de florista? Eu não gosto, não. Você vem um cantar perto de mim, me babou toda a mesa. Mas peraí, tu nunca comprou flor padão? Não faz paisagismo? Não gosto de florista. Tu nunca deu um botão pro Adão, um botão de rosa, bonito? Deve ter dado. Deixa assim. Quinta dica, faça um jantar em casa, ou pelo menos encomende a comida, arruma uma mesa bonita com um bilhete no prato dela. Vai sim. Lavar a louça. A louça é tua, o bilhete no prato, a louça é cozinho, tua. É, seu cozinho, anda lá. Se for pra levar pra jantar, faça a reserva antes. Aí, ó. Cara, mesmo com reserva é uma roubada. É overbooking. Mais uma dica, se for levá-la para um motel, que seja pernoite, ir lá 3 horas depois ir embora, dá a impressão que só queria aquilo. Mas... E por mais... Atenção, agora vem, parei. Tá muito caro esse dia. Parei. Começa por mais que seja verdade, melhor ela não saber. Mas o homem conquistador é um mentiroso. Tu imagina, né? O cara tá desde manhã com a mulher, vai ter que fazer pernoite no hotel ainda? Não, já enjoou da mulher. Esse ano, eu cara, acho que nem deixam fazer não, mas pernoite. Mas é que voltar pra casa, ver o Sport TV. Dia dos Namorados é aqui, ó. É que esse ano, esse ano, Dia dos Namorados, cai no domingo, cara. O pior dia. Só um pouquinho, amor, só um pouquinho que eu tô vendo o Sport TV News. O Sport TV News ali, dá uma. Parece que o Calheiros vai entrar ao vivo agora. Direto do vestiário do Olímpico. Eu quero ver o que o Gilberto Silva vai falar hoje. Cala a boca, vai falar o Muricy. Pô, cara, mas na boa, assim, ó. O cara que leva a mina pra jantar num restaurante noite dos namorados é burro, cara. Cara, mas que é, cara? A não ser que tenha feito um projeto bacana como o Destemperados fez, cara. Os nossos amigos do Destemperados fizeram um projeto que conseguia fechar um restaurante só pra quem... Só pros namorados. Não é reserva, não tem reserva. A mesa é tua a noite toda, querido. E é menu degustação, então você fica lá... Isso é sensacional. Curtindo, é bem atendido, não tem fila de espera, não tem reserva. Você chega lá, vai comer bem, tranquilo. Projeto do destemperados.com.br. Cara, é que nem aqueles caras que tem a maravilhosa ideia de levar a mãe pra almoçar fora Dia das Mães. Tudo que é restaurante que tu passa... Tem umas filas quilométricas, tá, as velhas tudo de braço cruzado, é horrível, assim, braba. É horrível, cara. Frio, mas velho, frio. É a mesma não, nem é tão frio ali mais. Não é tão frio, não. É brabo, né, Alcimar? É complicado, eu acho muito complicado essa situação. Terminou aí, Mr. P? Não, tem mais 3 ainda. Bah. Elogie, diga que ela está linda e nunca, mas nunca peça para ela trocar a roupa. Ah... Outra, troca essa roupa. Outra. Mesmo que ela chegue na tua frente aí, com uma roupa horrorosa. Não, legal que ela chega de saia, diz, tu não vai colocar o resto da saia? Veja bem, está escrito aqui por Karine Pio de Almeida. Nunca, mas nunca mesmo peça para ela trocar a roupa, ou seja... Nunca. Nunca? Nunca. Deu? É, eu só peço para tirar mesmo. Fechou, pessoal. Frases do Porã. Oitavo, relembre como se conheceram. Fale sobre o começo do relacionamento. Ah, mas que mulher chata. É, vou ter que fazer um churrasco. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que a gente ficar tocando aqui o funk do Tudo Bem, cara. Nono. Falar por último, por último. Isso já é terça-feira, né? Começou sábado, né? Pra tu cumprir essa lista é terça. Vejam bem o que é a inteligência e a sensibilidade da mulher. Você é bem porque na também, nona né? dica, a Karine Pio de Almeida acaba de liquidar com tudo. Essa porque ela diz, por último, não reclame. Se tiver que pagar alguma coisa, nem dos 10%, isso não dá. Então, não reclama, não reclama nem isso. Não dê vexame, não dê vexame no restaurante. Ah, peraí, não tava isso aqui. Ah, mas olha quando eu não comi essa salada. Eu não sabia que esse licor era 13. Não, mas eu acho que tem uma frase que é a pior de todas. O garçom traz a conta, tu dá uma olhada. Bem, mas tu viu quanto deu? Sabe, no dia dos namorados. No dia dos namorados o cara pega e fala assim, bem, mas que bom que é um dia por ano só, né? O garçom entrega pra tia Comara assim, tu olha quanto e olha pra ele e fala, quebrava alguma coisa? Boa! Tá a fim de faturar R$1.500 em compras na Damilair? Então segue o Twitter da Damilair e dá um RT na frase, eu quero um banho de loja da Damilair, no valor de R$1.500, você pode ganhar R$1.500 e presentear a sua namorada com produtos de primeiríssima qualidade da Damilair, Zaca. Ai, gente, sou eu agora ganhando essa charadinha. Oba! E a charadinha é nova, já vi que a primeira é, nova. É nova, olha só. Ai. Por que os filhos do Bin Laden são felizes? E a nova essa? Deus é nova, eles são felizes. Por que os filhos, como é que é? Porque os filhos do Bin Laden são felizes, hein, Luciano Calheiros? Para de rir. Será que não tem nada, eles só tiro? Porque não. O pai deles... Porque o pai os ama. O que é um ponto na quadra de vôlei? Que é o quê? Hã? Um ponto na quadra de vôlei. Ponto na quadra de vôlei? Ponto na quadra de vôlei. Ponto na quadra de vôlei. É o Marcelo Negrão. É quando a bola encosta na quadra do adversário. Baosa, cara. Ai, tá bom. Brabo, como é que, hein, se chama a revista Veja no interior? Olha. Ai, Dedé. Dedézinho. Ele veio de novo. Será que o Dedé melhorou? Eu não sei, não tem problema. Tomara que ele melhorar. Tomara que é o amigo, né? Tomara que ele fique com vocês. Não quero ele aqui em cima, não. Que coisa, tomara que ele melhore. O Big Brother dos Trapalhões foi o primeiro a sair, né? Foi o primeiro eliminado. E o cowboy lá do BBB, o anjo da morreu? Semana. Morreu. Tem um probleminha, né? O que é que quanto mais limpo, mais sujo fica? Tem papel higiênico. Quase. Acertei. Pode ser, é pano de chão. É quase. Quase, foi muito selvagem. O Chico Bento foi à feira e roubou várias goiabas. Qual é o nome do filme? Vai, e agora, meu? E o Bento levou. Ai, Didi, tá muito boa. Ô, Dedé. O Dedé saiu do hospital. Aliás, saiu? Não, saiu da terapia intensiva. Saiu da terapia. Saiu da CTI. Da CTI. Melhora as piadas. É, Dedé. Saiu, vamos ver se ele melhora, né, gente? Saiu, Zaca. Eu tenho uma charadinha também. Quem também? Eu sou o Dedé. Por que que chamamos de língua materna a primeira língua que aprendemos? Por que que se chama língua materna? Eu não sei. Primeira língua que sei. Aprendemos? Língua materna. Por quê? Ai, Dedé. Dedezinho. Porque nunca é dada a oportunidade do pai falar. Ai, Dedé. Um beijo pra vovó Terezinha. Olha, tem a vovó 78 Terezinha. Anos a vovó Terezinha. E ouve o Pretinho. Ai, ela é a vó do Pedro Espinosa. Abraço, Pedro, e um beijo pra Espinosa. Vovó Terezinha. E um abraço pra galera da Shopping Brasil aqui, mandaram uma mensagem aqui pra Grazi, lá da Shopping Brasil. Um abraço também pro Matheus e toda a turma ali da Rede Print que mandou canecas aí pra gente, valeu? Canecas, com o nosso nome, canecas personalizadas. E com o nome da Atlântida. É, massa, pra todo mundo, né? Legal, Matheus, valeu. Vai daí, Lelê. Um homem estava sentado quieto lendo seu jornal, quando a esposa furiosa vem da cozinha e dá-lhe com a frigideira na testa. Ai. Espantado, ele levanta e pergunta, mas o que foi, meu bem? Isso é pelo papelzinho que eu encontrei na sua calça com o nome Marilu e um número. Querida, lembra do dia que eu fui na corrida de cavalos? Pois é, Marilu foi o cavalo que eu apostei e o número quanto eu estava pagando pela aposta. Ah, bom. Aí a mulher deu um monte de... 9, pagou caro, hein? A mulher deu um monte de beijinho nele e foi embora. Oh. Aí dias depois o cara tá ali, sentadinho de novo, ali lendo jornalzinho. De repente voa uma panela de pressão na cabeça dele. Aí ele zonza depois de uma mulher, mas meu amor, o que foi dessa vez? Teu cavalo tá no telefone aí, ó. Ah, essa é ideia, né? Boa tarde, boa, doutor, com licença. Isso é uma piada? É a piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Funerária, um irmão! Oba! Boa tarde. Um irmão. Eram dois. Um irmão só. Boa tarde, doutor, com licença. Boa tarde, qual a queixa da senhora? Ai, doutor, eu tenho um problema, mas não fico muito à vontade, nem sei como começar. Não tem nada que se envergonhar, seja o que for, os médicos não julgam ninguém. Doutor, eu me levanto e sinto logo umas coisas, uns calores, uma vontade muito grande, sabe? Só me passa fazendo amor. Mas como meu marido sai cedo de casa, eu vou à janela e chamo o primeiro que passar. Fazemos amor e fico quase bem. Pra ficar completamente calma, tenho que chamar outra. Meu Deus! À tarde é a mesma coisa, faço com 3 ou 4, me aguento até a noite. Que isso? Ando com um pouco de vergonha. Que isso, amor? E muito inquieta por não saber o que é isso. O doutor, doutor, o senhor sabe o que eu tenho? É alguma coisa ruim? Bom, pelos sintomas, trata-se de um distúrbio do comportamento sexual que se denomina ninfomania. Ninfo o quê, doutor? Ninfomania. Ninfomania. Doutor, o senhor não se importa de escrever o nome aí num papel pra mostrar lá no bairro? Tá todo mundo me chamando de sem vergonha, vagabunda. Boa piada, hein, Porã? Ah, mais uma piada. Não, não, chega. Tá na hora dele, tá na hora já do Sidão. Boa noite. Chegou o Sidão pra prestar aquela homenagem. Não, o que vai fazer, Sidão? Pra prestar homenagem. Hoje vai, Sidão. Pra Zuleika. Não se metam na minha vida e no meu trabalho. Sidão, só deixa eu lembrar que o Pretinho Básico veio patrocinado até aqui pela telefonia do Big e pela Damilher. A moda está nas ruas. Não tem umas roupas da Damilher para mim? Vocês vão pedir, pô. Mas é que o problema é que a gola da Damilher, ela não é muito larga. Para apresentar o novo programa que eu vou ter aqui no lugar da Voz do Brasil, o Jornal da Atlântida. Mandar as roupas pra ti, Cid. Depois do intervalo, você vai saber. Ô, Zacarias. Oi. Há quanto tempo? Quando é que vai subir aqui? Não, que é isso? Estou tinindo aqui embaixo. Estou tinindo. Hoje vou no Jacques Johnson. Ô, Sidão, vai no salão. Tem jogado tênis, Sidão. E outras coisas mais. Eu não vou poder ver o show, porque não era liberar no gigantinho, é fechado, não consigo chegar aqui em cima. Como você é engraçado. Meu nome é Maria Helena e eu estou mandando estes salmos para vocês. Mande um beijo para o meu marido Marcelo, que teve a brilhante ideia de mandar um e-mail para o Bretinho com o salmo que diz assim: lá vem o Tchê, chegando pra te ver. Lá vem o Tchê, a festa é de vocês. Lá vem o Tchê com essa mania de alegrar, fazendo a galera dançar, sempre ligado no povão. Lá vem o Tchê, vem lá do sul do meu Brasil, com chimarrão e mulher pro coração escantar. Lá vem o Tchê com a bandeira da alegria, contagiando no balanço, ninguém consegue parar. Muito obrigado, como assim, Cid Moreira? Muito obrigado. Tá na hora da Voz do Brasil, infelizmente. Eu estou cagando para esse momento. Vem aí o Discorama pela internet. Você que ouve a gente pelo atlântida.com.br. Não perca o Discorama. Amanhã, 1 da tarde.